las nalgas de mandarín. Esta semana temos aí as presidenciais, não é? Aqui à porta. Já toda a gente sabe quem é que vai ganhar, mas não interessa. Este suspense, estas campanhas todas e os debates, como é se interessasse alguma coisa. É o Tino. É o Vitrino. Eu vou fazer um desafio presidencial hoje. Uma coisa tranquila, vocês não se preocupem. Então é assim: vocês preferiam que o professor Marcelo vos enfiasse o pulgar no cozinho? Não. calma que isto tem aqui uma dimensão muito, muito interessante. E vos desse, portanto, ele punha-vos o pulgar no cozinho e dava-vos, como por magia, se calhar viajava no tempo, como nós também vamos falar no futuro, a chave correta do Euromilhões. Ou seja, um pulgarzinho no cu e o gajo dava-vos a chave correta do Euromilhões e o prémio é 200 milhões de euros. Ou seja, tinha uma vida, o resto da vida, uma coisa. Tipo uma transferência por USB. Nem uma transfer por USB, o quê? Não percebi essa. Já enfiava o dedo no cu e passava-te o código. Exatamente. Podia ser, era bem pensar. Ou seja, basicamente o que é que isto queria dizer? Queria dizer que vocês ficavam ricos para o resto da vida, sem preocupações de dinheiro na Amazon, coisa. Ou, a alternativa, a Maria de Belém enfiava-vos o dedo indicador na peidinha. Portanto, estamos a falar um polegar contra um dedo indicador. E com esse gesto, também como por magia, dava-vos a oportunidade de viver duas vezes. Ou seja, qual é o catch aqui? É que na segunda vida, né, a primeira é esta que vocês estão a ter, não é? A segunda, vocês seriam de uma classe média baixa, ou seja, não havia cá margens financeiras para luxo nem nada. Tinha uma segunda vida, viviam mais uma vez, mas era classe média baixa. Portanto, o meu desafio é este: é o pulgarzinho do Marcelo e uma vida de 200 milhões de euros, ou o indicador da Maria de Belém e duas vidas. Como pobre, pronto. Como pobres. Quase média baixa, quer dizer, vamos lá ver. Não, vocês têm uma vida tranquila. Quase média baixa não... é toda a gente em Portugal hoje em dia. Basicamente, né? Exatamente. Mas pronto, era normal. Não tinha era dinheiro de news nem. Mas lembravas-te da primeira vida ou não? Pá, isso é um pormenor. Se quiserem sim, se quiserem não, talvez. Não me interessa. Depende. Não se lembravam. Sabiam que iam ter duas quando morressem, que tinham outra, mas depois não se lembravam. Quer dizer, sim, lembravas, senão não fazia sentido, né? Sim, não lembravas. Sim, quem, é que quem é que te garante que tu não estás na 47ª claro, vida? Exatamente, é isso. Por isso mesmo lembravas. Claro, lembravas, metia tinhas... todo o dedo no cu para nada. Tu acabavas sempre por ir, por ter que voltar. Exatamente, pronto, lembravam-se. Na segunda lembravam-se da primeira. Ah, eu gosto do vosso silêncio, quer dizer que vocês estão a pensar. Olha, depois deixa-me só procurar aqui o tamanho da mão do Marcelo na internet. Pulgar, interessa é o pulgar, procura o pulgar. Ah, se fosse o Hulk, ou um gajo assim, ou aquele gajo que fez filmes com o Conan, o André the Giant, que tinha um pulgar do tamanho de uma lata de Coca-Cola. Isso era capaz, pá, agora, quer dizer... Há gajo a levar no cu por 15 euros, quer dizer, o gajo metia-te um dedo no cu para milhões, era um bom negócio. É verdade, e é só uma vez, não é? Só uma vez. Pois. E aqui o grande catch do desafio é 200 milhões de euros numa vida ou duas vidas normais. Sim, é, não é? Verdade. Sem 200. Pois, na próxima, nós estamos aqui a caminhar para a terceira idade, não é? Pois. 200 como é que milhões. Gosto tanto desse vosso silêncio. Eu vou para o primeiro, não é? Porque o segundo é com pessoas que não... Imagina que tu tens mais uma vida, mas as pessoas com que tu rodeias é só merdas. Ou o teu pai bate-te logo até aos 10 anos, todos os dias apanhas uma sova. Mas imagina, tu lembras-te da primeira e tens mais 70, 80 anos para ver filmes. Para viver, filmes. Mais viver, filmes, para ver filmes e para... Mais Mad Max, Pedro. Mesmo tens um tio que te viola, o teu pai bate, dá-te porrada. Tu ficas cego porque bateste com a cabeça contra uma merda qualquer, cenas assim... Não sabes, podes ter, podes não ter, não é? Ias para a primeira. E, quer dizer, a primeira podes sempre dizer que já, o Presidente da República já te enfiou o dedo no cozinho, não é? Que é uma coisa bonita. Opa, quer dizer, tu com 200 milhões de euros, tu podes dizer o que tu quiseres. Exato. Não é? Escolhes a primeira? O Pedro escolhe a primeira, estou a ver. O pulgar do professor Marcelo. Eu escolho a segunda. Para ter mais tempo, como eu gostei do Star Wars, assim consigo ver mais Star Wars durante consegues mais tempo. Consegues ver o 456. Está aqui uma implicação psicológica um bocado fodida nesta merda que é. A tua escolha neste desafio acaba por espelhar um bocado a tua perspectiva em relação à vida. Se deixaste uma vida de merda, queres outra. Se gostas da vida que tens e queres prolongá-la, escolhes jogar ao milhões. Eu, por acaso, vi isto de outra maneira, Pedro. Que é, eu, para mim, só se resumiu uma coisa. Se preferias um dedo de um homem no cu ou de uma mulher. E tu disseste que preferias de um homem e o Miguel de uma mulher. Para mim, resume-se a isso. Opa, assim, um dedo é um dedo. Atenção. E há um dedo é um dedo, sim. Mas, por acaso, faz falta a Marisa Matias neste desafio, pá. Pois. O pênis da Marisa Matias. Aquela voz grossa. Sabes que a Marisa Matias faz-me lembrar aquele desafio que o Pedro fez ao... Qual delas? Fez lembrar o desafio que tu fizeste há uns tempos, que era a parte de cima do Tom Cruise e a parte de baixo da Vera Gara, com aquela voz grossa. Faz-me lembrar um bocado isso. Qual o desafio? Nunca fizemos esse desafio. Nunca fizemos esse desafio. Não. Que grande gaita. Talvez no futuro, não. Quem sabe um dia. Vieste do futuro. Agora é que estou aí tu. Como é que tu sabes? Está tudo bem. Mete-se uns bips. Ai, muito bom. Está bem, pronto. Então o Pedro ia com o Euro Milhões e o Miguel ia com as duas vidas. E tu? Pois agora empataram, né? Vou ter que escolher também o polegado do professor Marcelo. Não, eu acho que também. É pá, uma vida de luxo com 200 milhões de euros. Acho que ia para isso, acho que sim. Pá, não sei, é complicado. 200 milhões ou duas vidas, não sei. Não, vou para os 200 milhões. É isso que o Pedro está dizendo. Depois na segunda vida um gajo calhar tinha uma vida de cão e trabalhava para ganhar 500 euros e não sei nada. Ah pá, se fosse 100 milhões ou 150, agora 200. Sim, 200 é... Não é dizer, tá? Tá bem, tá certo. Como é que é o pessoal que não joga no Euro Milhões porque é só 30? Exato. 30 milhões, nem essa merda, nem se dá para pagar. Não vale a pena, espera que o jackpot aumente. Exato. Então, e agora vamos fazer aqui uma brincadeirazinha. Digam-me lá o nome dos 10 candidatos à presidência da República. O nome? É, já estão a pesquisar. Não, não vale. Já, não. Já vi que estão a pesquisar. Que caralho. Stop. Onde é que é o stop? Pronto, era só para saber. Eu gosto está daquele certo. Dos óculos do Jorge Sequeira, dos óculos da Harry Potter. Não sabia o nome dele, mas quando é o meu favorito. Óculos, cheguei logo lá. Mas ele parece o. Ah, é aquele filme dos irmãos Coen, caramba. Que tem o. Ah, pois parece. O gajo é igualzinho. Como é que se chama o ator? Caramba, estou com o nome debaixo da boca. Debaixo da boca, não debaixo da língua. Debaixo do rabo. Tens contextualizar. O gajo é um professor, é esse? Não? É pá, eu acho que é o Barton Fink, eu não tenho a certeza. Aquilo, ah, o John um Turturro, gajo... não? Exatamente. O gajo não parece o John. Ponham lá o cartaz do Barton Fink, caramba. Parece logo o gajo de óculos. É igualzinho, caramba. Faz lembrar, faz. Vejam lá no Google. É igualzinho, caramba. Como é que se chama o português? Jorge Sequeira. Opa, Jorge é o melhor. Sequeira. É o melhor. Não, eu vou votar no Paulo Moraes, caramba. Ah, sim, estou a ver. Parece-me que é o único gajo assim. Ah, isso é o que está penteado, não é? É o que está sempre penteado. Também e Maria de Belém, estão sempre penteados. Sim. Opa, deixa-me não, votem já... no professor Marcelo, foda-se. Não, aliás, o professor Marcelo vai ganhar de caras. Vai. O professor Marcelo, se esta merda fosse um prémios de para atores, o gajo ganhava logo o primeiro completamente isolado. Se fosse os Oscars. Então, o professor Marcelo é do Império. Adapta-se bem vez, a todos os géneros. Ele está a fingir que é do lado bom, mas não, meu. Até ele depois. É de todos os lados. Tudo o que é voto, ele é. Ele faz todos os géneros. Do Império. Não, não pode ser. Mas para vai ganhar a primeira, mas está tudo bem. Eu, quer dizer, eu agora com aquela piada da Marisa Matias até acho que ela é capaz de ganhar os votos. Petistas todos tapados, tudo aí, vamos votar nela. Completamente, meu, aquilo não essa é... Essa gaja tem umas boas mamas, não tem? Ela anda sempre um bocado tapada, mas dá-me a ideia que ali por baixo há de haver... Apetenciá-la. Podemos convidá-la para a segunda season. A senhora Presidenta. Se ela... Não podemos é dizer para ela ouvir a primeira. Claro. Pois não, para ela. Mas era pior, se eu dissesse que ela tivesse umas mamas de merda, era bem pior, desculpa. Era pior, era. É. É um mas aquela voz não dá conta. É. Podia ter o que tivesse ali de baixo. Mas eu acho que dos 10, a gente se convidar ao Tim de Hans, eu acho que ele é o homem para aceitar vir aqui. O que é que vocês acham? Vitrine, é. Eu acho que sim. É Vitrine que ele se chama. É Vitrine. No dia estava a ver. Debate com o Vitorino. Mas quem é que este Vitor é o Tim, caralho? Chama as pessoas pelos nomes, meu. O lema do gajo é Portugal Contínuo. É bom, mas é bom por acaso, não é reparado? É muito bom. É bom? É bom, o gajo te escolheu bem. Se esta merda fosse prémios de marketing e publicidade, já tinha ganho. Porque o professor Marcelo nem sequer tem... O professor Marcelo é o quê? É comer pastéis de nata de manhã à noite, não é? E falar com as velhas. E a nadar, o gajo é bom a nadar na praia. mas o que é que ele anda a fazer aí? Vai às pastelarias, isto é bom, este bolo é uma maravilha, ui ui, este pastel é espetacular, então e se for presidente o que é que vai fazer? Oh, e esta nata? Oh, maravilha! Está certo, e vamos lá então introduzir o cinema para aqui. Presidentes no cinema, contem-me lá, os vossos favoritos. Os filmes, os presidentes, o que quiser. Epá, Miguel, tu sabes sempre tudo. Fala aí um bocado. Agora estávamos a falar da Marisa Matias, estava-me a tentar lembrar de... Ficaste doido. De filmes com presidentes no feminino, mas não há, pô, não. Ah, aquele do fim do mundo. Não é o Independence Day, é o outro, não é? Qual? Há um que morre o presidente e fica uma mulher. Desses filmes que acaba o... Não, isso é o Air Force One, que ela pensou que ele morreu e... Não, não, é não, o... Não. Pá, daqueles dois filmes que era fim do mundo. 2012? O Armageddon. Será? E outro era o... Impacto Profundo. Não. O Impacto Profundo é o Morgan Freeman, acho que foi o presidente. Então há um não. Que o gajo morre e fica a esposa. Ah, é capaz. Eu, mulheres presidentes no cinema... Pá, acho que não há, só em séries, não é? Não, o Iron Sky, aquele dos nazis e não sei o quê. Acho que é uma presidente, não é? Acho que é, uma gaja. Eu nunca vi esse. É Sarah Palin, não é? O dois. Não sei. Não, acho que é o... A gente estamos muito bem preparados. Mas pronto, passando... Mas então, na televisão houve umas quantas. A Gina Davis, houve, né? A Gina Davis, sim. A gaja do Seinfeld também. Acho que toda a gente... A vice-presidente. Dreyfus, né? No VIP também. Sim. Tem umas quantas. Acho que até a Sharon Stone já foi. A Sandra Lencastre também. A Sandra Lencastre, exatamente. Depois de lembrar. É verdade, sim. Mas ela não era presidente, porque não era uma cena qualquer mental que ela tinha. Ela era maluca, acho. Foi. A era minha queria ser presidente dos Estados Unidos, era o nome do filme. Um biopic. Era um biopic. Não sei. Epá, não em relação vi. Mas a presidentes machos. Há um muito bom que é o Wag the Dog. Não sei como é que se chama em português. Sim. Pá, com o Robert De Niro, não é? Sim, acho que não tem diretamente a ver com o presidente, mas o presidente é apanhado com uma gaja, não é? Aquilo veio um bocado no escândalo do Bill Clinton. Uhum. E então os gajos, para esconderem a notícia no fim do jornal, inventam uma guerra com a Albânia. Ah, assim é bom, sim. É espetacular. É uma sátira. E depois, à medida que a guerra vai esfriando e a notícia vai vindo lá de cima, os gajos, mais uma cena qualquer. Então os gajos empurram sempre, tentam empurrar a... É uma sátira, mas é assim que as coisas estão. Sim, as sátiras normalmente é mesmo o seu objetivo. É mostrar como as coisas estão, mas de maneira que pareça previsto. Esse filme, opa, depois o Air Force One, que é aquela coisa incontornável. O presidente do bufetão, claro, é que sai logo a toda a gente. Mas nos Estados Unidos, eu acho que eles têm um bocado também esta mania de fazer do presidente um super-homem, não é? Um super-presidente, que é uma fantasia que eles têm. Que é o presidente que é um gajo que mata toda a gente, manda no planeta, claro. Sim, já no Independence Day também, né? O Bill Pullman, exatamente, é o presidente do Independence Day. Que agarra lá no avião e vai combater com os gajos e não sei o que. Ah, essa. E agora o mais recente está o Olympus Has Fallen, vocês viram? Não vi. Epá, isso é com aquele gajo do Batman, né? O loiro. Sim. O Harvey, né? Mas há dois. Há o agora Olympus Has Fallen, mas mesmo nessa altura saíram dois, da Casa Branca. Ah, sim, e o White House Down. Que era a mesma merda. Que era com o Jamie Foxx, que era o presidente. Olha, eu vi esse filme, mas não foi esse, foi o outro, que era com aquele com outro gajo, o inglês. Agora não me lembro. Gerald Butler. Sim. Sim. Não sei se ele é inglês, se aproximar Butler, mas a ideia que eu tenho é que o gajo é inglês. O gajo está cheio de botox na cara, está tudo fodido. Mas é esse filme, eu comecei a ver o filme, e depois adormeci um bocado, depois play, e depois adormeci, mas quando acordei, o que eu me lembro de ter visto foi um ataque à Casa Branca com os helicópteros e uma merda super mal feita de plástico, seja aí merdoso. Pá, e eu pensei, foda-se, vou para a cama. É porque não viste ainda, então, o último do... Não. É que vai ver o 2, que é o London Has Fallen. É que agora não percebo a história. Que chatice. Então não viste aí o Big Game, ou o que era, com o Samuel L. Jackson? Esse não vi, pá, é bom. Epa, não. É terrível, não é? É mauzinho. Basicamente o puto salva o gajo de tudo e mais alguma coisa, lá nas montanhas. É tipo uma caça ao homem, só que é aquelas empresas que contratam para pôr um homem a fugir e depois tem que ir matar, levam a malta para fazer caça, mas em vez de ser animais, é de homem. E há uns gajos que pagam muito para ser o presidente dos Estados Unidos, o gajo que está a fugir. Então metem lá tudo à caça do gajo, não sei o quê, e o puto que vive lá na cabana com um arco e com uma flecha mata os. Vive sozinho lá? O gajo é uma criança? Não, vive com o pai, ou vivia, já não lembro, mas o pai morreu e tinha ensinado. Ou, não, o pai põe, pelo ser homem, já não lembro como é que era, para o gajo se transformar homem lá na selva, tinha que cumprir um desafio qualquer, não tinha que matar um animal qualquer. Era um cavalo para se transformar em homem. E quando ele está atrás lá de um veado, uma coisa qualquer, para matar, para provar que é homem, que já sabe caçar e não sei o quê, aparece o presidente dos Estados Unidos. E o gajo, então, está a salvar o presidente do filme todo, basicamente. É bem, é muito parvo. Nem sei porque estamos a falar disto num podcast sobre presidentes, porque eu, quando lembro de presidentes dos Estados Unidos, o que me vem logo à cabeça é o Peter Sellers, né? Do Dr. Strangelove. Ah, sim. Para mim é logo topo. Depois tem mais dois ou três filmezinhos. Além do Air Force One e o Independence Day, que vocês também disseram logo, que é normal, é o Alan Alda no Canadian Bacon, não sei se vocês viram, que é do Michael Moore. Não. Pronto, que é também tipo comédia, sátira, comédia também, nesse género. E depois o Leslie Nielsen, caramba. Ah, sim. Como é que vocês não se lembraram do Leslie Nielsen? Caramba, que presidente sorro. Há um, aquele do A Despojar. Também é bom, sim. Que é tudo feito de tudo. O gajo não tem nenhuma única. Lloyd Bridges, sim. Não tem uma única peça original. O estômago é feito de uma chaminé que o gajo trouxe não sei de onde. É um sonho, assim é um sonho. E esse presidente, então, é muito melhor. No fim tem um sabre de luz, não é? Com o Saddam Hussein. Exato. E na televisão? Tu, se calhar, Pedro, não. No, até por acaso tenho a Galáctica, o Battlestar Galáctica não era isso uma presidente. Isso é uma gaja? É uma presidente. Era, sim. Essa como é que ela se chamava? Já nem me lembro. Já não lembro o nome dela, mas era uma gaja. Também só vi alguns episódios, não vi tudo. Só viste algum? Só vi da primeira temporada, depois deixei a meio, não sei porquê. Isso é merda, é para ver tudo. Pois é, cara, há de ser o dia, há de chegar o dia que eu vou ver aquilo tudo. Mas é na televisão, não é essa que me vem à cabeça, caramba. E então, o do Presidente Palmer, do 24? Sim. Não vos vem logo. Epá, eu só vi uma época disso, uma ou duas. Não foi. Ei, Pedro, que crime. Eu também não vi tudo. Pois aquela merda era um 9. E eu me foi, mano. Sim, agora. Eu me embora. Episódios, meu. Digo-te já que vê-se as 9 muito bem. Eu acho que é a única série que vi as temporadas todas e sem ser uma ou outra com um bocadinho mais. Paz e sossego para conseguir estar descansado a ver essa merda. É pá, vocês têm que ver isso tudo. É um crime dizerem que não viram 24, pelo menos as 6 primeiras temporadas, ou até as 5 primeiras, porque a quinta é espetacular. Lembro-me que a quinta foi das melhores. Portanto, pelo menos as 5 primeiras, vocês vejam, cara. Ah, e o presidente, já sei. Eu ia pesquisar. Okay. Eu não sei o nome do ator, mas pronto, eu sempre que o vejo na televisão qualquer coisa, é, para mim é o presidente Palmer. É, o gajo fazia a unidade também, já sei. The Unit, exatamente. Yeah, The Unit, yeah. E depois temos aí uma que eu por acaso ainda não comecei a ver, que é o House of Cards, né? Tem o Kevin Spacey. Sim. Está na moda. Populace, yeah. E o Scandal, que também gosto muito, mas vou para ainda na terceira temporada, acho que já vai na quinta, mas ainda só vi as 3 primeiras, que é o Present Grant, né? Também não sei o nome do ator. Mas não vi também. Mas também é uma sériezinha boa. Um bocado também? Assim, para ver com a Maria, mas. mas é porreira, é. E o West Wing? Eu nunca vi nada disso. O West Wing tem aqui, olha, está aqui ao meu lado a caixa completa, mas ainda não vi nada também. Também nunca vi. Pá, isso é o quê? É uma caixa Fox? É o quê? É o quê? Diz Pedro. Não. West Wing, não. Mas havia um com o Michael J. Fox, que este também era o assessor do presidente. Sim, era. Mas não era o West Wing, esse era o... Ai, como é que se chamava? Eu também nunca vi isso. Michael J. Fox, vou lá procurar aqui no IMDb. Mas havia uma série, havia que ele era o assessor do presidente. Havia, deixa lá procurar. Depois o gajo da começou-lhe a dar aqueles faniques, até foi substituído por outra pessoa qualquer. Começou-lhe a dar os faniques, é muito bom. Opa, muito bom. E onde é que está? Não, Spin City, o gajo não é. Sim, acho que era isso. Spin City, não, mas o Spin City o gajo não era assessor de presidente nenhum, caramba. Estás-nos a enganar, Pedro. Eu já estou todo queimado, de certeza. Que... É, tu estás-me a baralhar tudo. Eu tinha ideia que o gajo também tinha qualquer coisa disso, mas... Não, eu acho que não. Mas está tudo bem a mesma, mas não. Exato, não acho que isso. Mas gostei dessa parte dos faniques. Acho que era só presente da câmara. Era presente da câmara, não é? Spin City. Não sei, que eu nunca vi. Ah, é o Spin City, está bem. Nido, o que é que tu te foste lembrar, meu? Ah, então, aqui a ver, aproveitando para ver o Michael J. Fox, está aqui o American President, com o Michael Douglas, também um filme sem porrer. Ah, esse filme fui ver ao cinema, mas é um bocado snack, não é? Com a Annette Bening também. É, mas é snack, claro. É tipo romance. Do género, é. Prefiro aquele do Dave Presidente por um dia. Ah, sim, é um gajo que é um duplo, não é? É, com o Robin Williams, muito é, bom. Um gajo por acaso é igual ao Presidente. E depois já vai-te desembocar no amor. Da história, é. Não, isso pô, é bom. Este, desculpa lá, este tema, apesar de ser rico, é pouco denso. É só para a gente dizer que lançou qualquer coisa no dia das presidenciais, que é o dia que ninguém quer saber. É só para mandar a boca das mamas da gaja. Claro. Vocês não percebem? Isto é marketing, caramba. Se a gaja ganha, estamos fodidos. Vai-nos mandar os serviços secretos atrás. Não há problema, não tem hipótese nenhuma. Vão-nos encher a caixa de correio de ganza e depois mandam a bolsa. Fica a nossa. Agora é que já manda os exércitos. Fica a nossa fé. E vocês lembram-se que era o presidente no 2012 ou não? Naquele filme terrível. Eu chamava mesmo 2012. O Morgan Freeman, não é? Não, isso era. O Morgan Freeman era do. É parecido. A quem? É o Danny Glover, caramba. Ah, tá. Era o Morgan é Freeman de em saldo. Exato. O Morgan Freeman já fez uns quantos também, como presidente dos Estados Unidos. Já fez, é. É sempre. Ah, estou aqui a ver uma lista. O Jack Nicholson também no Mars Attacks, também nos lembramos sim, desse. Também é um clássico. Sim, mas é só, presentes, é só presentes da América, não é nem de Portugal. É, não, isso não interessa. Os da América é que mandam em tudo. Isso, o resto. Olha, até está aqui o Charlie Chin, já foi presidente dos Estados Unidos no Machete Kills. Sim, Brothers. Foi. O homem que era o Redcock, não é? O nome que podes confiar. O primeiro homem a legalizar a marijuana em 50 estados. Olha que espetáculo. Está aqui um filme que vocês gostam muito. É do qual? Love Actually. Ah, é o Hugh Grant, não é? Não. Ok. É o Billy Bob Thornton, não sei que eu não vi o filme, mas está aqui. Então, e a cidade, quem é que era o presidente da cidade dos anjos? Não sei, mas vou-te fazer uma pergunta, quem é que era o aliás, melhor, o John Travolta foi presidente em que filme? Foda-se, John Travolta foi presidente. Ah, já viste? Foi mesmo? Não, foi mesmo, eu não vi, mas está aqui. Primary Colors, 1998. John Travolta, presidente dos Estados Unidos. Qualquer merda pode ser presidente dos Estados Unidos, já estou a ver. Qualquer um. Já vi. Este filme era tipo o gajo a fazer de Clinton, não era? Não sei, não faço ideia. É, do Mike Nichols. É, acho que sim, nunca vi. Mas acho que sim, é baseado no Clinton, já. Yeah. E é uma Thompson a fazer de Hillary, pois. E quem é que faz de Mónica? Não, olha, por acaso, não sei se falam não. Disso. Não. Chatice. É Chichowin, não é? Está bem. Pronto, se calhar vamos parar de inventar, né? Estamos para aqui inventar, não sabemos o que é que faz. Mais 10 minutos. Pode ser, o podcast passa desde a quinta-feira às 10 até o dia à hora das eleições no domingo, às 8 da noite. Está bem. As pessoas estarem entretidas. Exato. Está certo. Então pronto, a gente passa uma temporada a tentar trazer o candidato presidencial. Combinado. Para dar outra coisa a isto. Está bem, então pronto. Beijinhos. Beijinhos. Boa viagem.